Zero said age 1016 now. 1016, we're gonna join. Join Alpha 2 short and pick Alpha 1 this morning. Bye bye, have a nice day, go 1605. Have a nice trip. É o 3454, seu solo foi 09, leva à direita, chama o solo 1, 2, 1, décimo 9. 209, boa. Case 2, line up and take off via Charlie Taxiway. We have a contact with the fire administration and they informed that we will be working, ok? Ok. Solo Salvador da 3454, levando a Golf. Golf até antes da Eco, aguardando para prosseguir. Até antes da Eco da 3454. Salvador da 3663, para o táxi 54 a bordo, 410, Fernando Leão. Bianca 6311 no complete final, Chume Torre 1186. 1186, grato. Agradecimento dentro da Delta, mantendo essa frequência com gente, 63. Amiga, Chume 2, Delta, Torre 1186. Como cabeceira 10 deslocada em 1200 metros, 1200 metros. O vento 1-0 no Corrigindo, ajuste no 0 no 6 graus, o vento no 3-0 grau, 08 nós. Confirme se já se encontra baixado e travado. Afirmo, baixado e travado, 6319. Sente a Avianca 6319, tráfego avistado agora, livre pulso, pista no 0, cabeceira deslocada em 1.200 metros. Vento 1-3-0 graus com 08 nós. Sente livre pouso, sente na cabeceira deslocada, 6319. Sente 3454. 454, vamos observar o 37 Gol ingressar na Delta, após ingresso aqui no pátio 3, chama para ingresso no pátio 1, no portão 612. Após o Gol, ingresso na Taxi 3, quilo, pátio 2, na, 3, na pátio 3, na, chamando para o 2, na 3454. Bom. 63, vai manter a Delta, assim que o 37 da Gol tomar posição na pista e o Airbus Company ingressar à sua direita via aquilo para o pátio 3, autorizado a Delta, ok? Pode ingressar a Delta. 1605, Caltower 118.6, clear, hold short, taxiway Delta. Roger, we're gonna call Tower 118.6, go 1605. Tower, go 1605. 02 autorizado, time táxi 3304. É, chamar o táxi. Enter and maintain position the taxiway Delta. Ok, we're gonna join taxiway Delta, go 1605. Patrulha Salvador, muito bom dia, tá rodado. Controle 198, confirme. Tango Romeu, Tango Delta, certo. Romeu, Tango Delta, chame 11935. 11935, Tango Delta. Curva Kilo Ilhéus 080, pista 17, curva à direita. Subida Coral, controle 119-35, torre 186, acione 0. Nossa, o quilo vai acionar o 0256. Sim. Só a portadora, eu acho que o quilo. Para, Fábio, tem que tomar pega. Aqui. Yeah, I'm Golf Kilo. Aracaju, eu vou checar aqui que eu não recebi, só um instantinho, Oscar Golf Kilo. O Golf pode chegar um pouquinho mais à frente? Pode esperar. Comandou, o Atis está fora de alto. O Atis está fora do alto, o Atis não sabe as condições de Salvador. Romeu Tango Delta, Salvador Opera Visual, pistão no zero, cabeceira deslocada a 1.200 metros, o vento 130 graus com 8 nós. 11 graus aqui. Vou checar o Atis aqui. Salvador, bom dia, voo 1888, informação índia. O 1888, acena identificação, desceu nível 050, manterá a proa por quantas milhas? Aproximadamente 20 milhas após a voa Mária no 888. Sente, aposto por término de desvios, gol 1888. Boa tarde. Miles out of Salvador VOR. We are ready for takeoff, waiting on runway 10, go on 605. Beatriz Nono livrou na sua escuta. Solo 1219, Avianca. 1219, o número 05, livre decolagem, go 1605, clear to takeoff, runway 10, wind 140 degrees, 09 knots. Tanto 3663 na escuta? 3663 na escuta, prossiga. Restrito ao nível 070 até 30 milhas, 30 milhas de Salvador, até a liberação do controle de Salvador. 3070 até a liberação, está 3663. Ponte, espera a foto. Sente. Após a rolagem do Bangra, gol ali mantém, cabeceira deslocada, marcação logo à sua direita. Após o gol ali mantém, 3663. No táxi em frente, próximo à esquerda, via aqui no pátio 3, chama para ingresso no pátio 1. Próximo à esquerda, pátio 13, para ingressar, chamarei para ingressar no pátio 1. 3859 no portão 8, autorizado, já chamei para o táxi. Chamaratã 3859. 70, 70 milhas, está 666. Inicialmente o nível 070. Tá até 30 milhas, ok? É, 072 até 30 milhas, 3304, está acionado com 82, 4 horas e 30, alternando com Confins para o táxi. Confins 82, 430, direita, Índia Alfa, reporte antes da Delta, até 3304. Índia Alfa, reporte antes da Delta. 3859, na escuta? Na escuta, prossiga. Restrição inicialmente ao nível 070 até 30 milhas, bora, ok? Sente restrito 70 até 30 milhas, Salvador, tá 3859. Como recebe a torre? Golf Kilo. Volume 05 decola de Salvador aos 18, chama o controle 119 decimal 35, bom voo. Salvador 1935, voa na 60. Alfa Vito Juliette, sua porta 2 ficou aberta, ok? Salvador para Salvador, voo local, sobrevoa e TGL em Veracruz, decola pista no 7, curva direita, checa chapegos, ou no meu pé. 18. 62935, controle padrão 0151, Alfa Vitor Juliette. Planejamento correto. Tá com 02 no pátio da bata, acionamento autorizado, táxi decolagem, torno no 8 decimal 6, altímetro no 0 no 6. A informação em curso é a Juliette, Alfa Vitor Juliette. Tá 3304, Autorizado, próxima esquerda na Delta, no ponto de espera da Delta, todos 86, tinto 2016, Lua Viagem. Obrigado, na Delta, chamar a torre 108 para o táxi, Oscar Golf Kilo. Livre táxi, reposto para ingresso, pista no 7, Oscar Golf Kilo. Golf Kilo. Do Pátio 1. Afirma, na pole position, na posição 1 do Pátio 1. Level 70, go 1605. Roger. Para o táxi, 3859, POB de 83, 4 horas e 45, alterna Campinas. Campinas com 83, né? Afirmo. Táxi autorizado via Pátio Juliette Alfa, ponto de espera Delta, chame torno no 8 decimal 6, altitude 2016, Lua Viagem, tá? 3859. Pátio Juliette Alfa na Delta 186, boa torre, obrigado, boa tarde, então 3859. Boa. Afirmativo, já é Mateus 3304. Então 3663, decola de Salvador 220, chama o controle 119 decimal 35, bom voo. 935. Salvador, então 3663. Então 3663, contato radar, sobre nível 340, saída da Elton, transição de NER. 340, direto da El de NER. Presente, autoriza a ponte da El? Mantenha a perfil da saída, então 3663. Ok, mandei um perfil. Transite. Salvador, departure go 605. Request maintain heading 190 for 60 miles. Go 1605. Heading 190 clear, go 1605. Tá 3304, sendo a restrição do nível 070 até 30 milhas. Afirmativo, 7. Tá 3304, livre decolagem, pista no 0, vento no 40 graus com 08 nós, ajustinho no 0 no 6. 7, iniciando decolagem 3304. Sua após de TAP, desça para 2000 pés, ajustinho no 0 no 6, autorizado sinal, reposta avisada. Volta era estável. Bom, 888, após ETAP, encontra executor RNAV, ok? Dá um 90. Gente, após ETAP, na posição vetor 366, desça para 2500, ajuste 106, 106. 106, após ETAP, 2500, terra vetor 366, no 888. Go 1605, climb flight level 360. Climb into flight level 360, go 1605. Maintain heading 190. Roger. G411.4. Nosso top, nosso 411. Autorizado Galeão, nível 380. Aerovia Peso 1-4, decola pista no 0, mantém a reta até cruzar 2000 pés da terceira milha. Após curva direita, subida da El, Leda, transição Blair. 1935 controle, 18-6 à torre, acione 5546, tá? 9411. Ah, acionista 9411, para o Galeão, autorizado em 3280, decolando a pista no 0. Uma da El, Leda, Blast, 2000, ou 3000, foi marcado. Então, nessa turma direita, 119, no small 35, controle, 1186. A torre, 546 no transponder, está pronto já para o curso de acionamento 941. Portão 11, autorizado, time táxi, 941. Autorizado, está 941. 620, sem identificação, chegada Mari, desceu nível 050. 050 na Mari, com a Juliette, informa, vai manter sua 050, devido informações. 050, por quantas milhas? 30 milhas, agora na 040. 100, 040 por 30 milhas, já posto por término de desvio, está 3620. Postará término de desvio, 3620. Da restrição do nível 070 até 30 milhas. São 3859, copiou? Crescente, foi entendido então, livre da restrição 70 a 30 milhas, são 3859. Afirmo, TAM 3859, após alinhado na marcação, livre decolagem, pista no zero, vento no 40 graus, 0079, a partir da marcação. O ajuste no 096. Sente, vai iniciar TAM 3859. Controle TAM 3304, está presente, solicita manter a proa 275, aproximadamente 50 milhas, para evitar a formação. Autorizado, TAM 3304. Sete. Salvador, GV 86. Prossiga, GV 86. Está bem por condições meteorológicas, possibilidade de um desvio de 20 graus pela esquerda, prosseguindo após para Coral. Tá, proa por quantas milhas? GV 86. Chegou pequeno. Proa 210 por mais 15 milhas. 210 por 1 a 5 milhas, autorizado. GV 86, após uma proa de coral. 86, grata. A 3620, desça inicialmente para o nível 080. 3620, controle. Na escuta para o 080, 3620. Informativo. 3663, chame Recife no 288, alterna 13325. Ok, obrigado. Salvador, para 3859. Tá 3259, contato radar, suba nível 360, saída Gole, transição Gonza. Gole Gonza, subindo 360, tá 3859. Terra Vitor 366, Gol 1888. Gol 1888, completo final RNAV, chame torre 1186. 186, boa. Controle Gol 982, informação Juliette, informa desvio, prova 105, 20 minutos. Gol 1982. Desça inicial nível 090, reporte por término de desvio, acima identificação, Gol 1982. 090, reporta do desvio, 982. Visual com campo? Ainda não, mas reporta vai ser travado 982, porém visual com campo. Reporta baixado e travado, guardando instruções, ajuste no 096. Botará 982. Proa da de Paripe, reporte para descida. Proa Paripe, está no ponto ideal de descida, o Bravo Lima. Juliette, Bravo Lima, desça para 1.500 pés, justo no 096. 1.016, paciente da informação Juliette, possibilidade aí de descer na proa da rotatória? Autorizado na proa da rotatória, Juliette, Bravo Lima, reporte visual com a pista. Bravo Lima. 3620, manda ITAP para frente. Está 3620. Quando está pronto para início do táxi, nós temos um POB seguinte. Alternando Guarulhos, 4 horas. O POB de 20, é isso? Afirmo, 2-0. 2-0, táxi autorizado via Pátio Juliette Alfa, ponto de espera da Delta, torre 186, altitude 1016, tem uma viagem, está? De... Desconsidera a restrição dos 70 até 30 mil, ok? Câmbio Danas 4 Onuro, tem missão de nível Nadael, missão nível leste. Pátio Uno Juliette Alfa 126 Antônio. Para o 080-3620. Sexton 3620, aguarde para a descida. Confirma o vento no 888. Confirmo, o vento agora é 170 graus com 07 nós, vento de superfície. Ok, eu pus autorizado, boa noite, 88. Afirmo, cabeceira deslocada a 1200 metros. Gente, obrigado. Ah, 3620 é autorizado em nível 050. 050, 3620. Tá, 3859, precisa manter pro 270 por 40 milhas que precisa de estar na nossa. 270? 270 por 40 milhas. Gente, autorizado, tá 3859. Ingresso primeira esquerda Índia e após Índia Juliette Alfa, o ponto de espera se encontra na Delta. A partir do, das duas Zulu, a cabeceira está deslocada em 1.200 metros. Tem marcação só 0, está fazendo retorno agora pela esquerda. A intenção do solo foi Pátio Juliette e Alfa para. Gente, Pátio Juliette Alfa. Porém, de acordo com o OTAN, a TIS e a sinalização que se encontra na Charlie se encontra cancelada. Gente, a instrução foi Pátio Juliette Alfa para sua ciência. Gente, prossiga agora via Juliette Alfa, Pátio Juliette Alfa, para a ponte espera da Delta. Gente, está 94-9, Pátio Juliette Alfa. 9. 2, livra direito, chama o solo 1219. 219, boa noite, 88. Oscar Golf Kilo, livre decolagem, pista 17, vento 180 graus com 062 nós. Golf Kilo iniciado. Bom dia. Gente, coordenaremos parte 3, a Juliette informação em curso, altitude 1016, aguarde autorização em 2 minutos. Obrigado. 12 86 30 segundos de coral, mantendo 0800. GV 86, passa coral, serviço radar terminado, chame Léos 1201. Ligar o sono 201, bom dia. Estado 982. Gente, gol no 982. Após etapa, solicito Serra Vitor 366, RNAV da 10. Gente, após etapa, na prova Serra Vitor 366, guarda a autorização da RNAV, gol no 982. 982, obrigado. Delta da 941. Gente, mantém ponto de espera. Mantém 941. Golf Kilo decola de Salvador aos 34, chama o controle 109.35. Golf Kilo. 3620, após ETAP, essa para 2000 pés, ajustando 016, autorizado final, reporte estabilizada. Após ETAP para o serviço 366, foi isso, 2000 pés? Solicita a RNAV, então é 3620? Afirmativo, 3620. Após ETAP na Prova do Servitor 366, autorizado a RNAV, reporte estabilizado. TAM 3620, descendo para 2500, ajustando 016. 2506, após ETAP, Serra Vida 366, boa. Controle Oscar, Golf Kilo. Tango Oscar, Golf Kilo, contato radar, subo nível 090 na saída Conde. 090 na Conde, Kilo. Controle Salvador, Jet 6726, informação Juliette. 96726, tela identificação, chegada Mari, desça nível 070, indicada. Chegada Mari, descendo para o 70, a indicada agora de 280, reduzindo 250. A gente reduza para 2509, número 3 para o pouso, é 6726. 2509, 6726. 286, acione código transponder 5550, está restrito ao nível 090 até a 20ª milha passada de Salvador. Para o portão de número 3, táxi autorizado. Alfa Juliette 3, 882. Toma Tango Alfa Vic Juliette, decola de Salvador 37, chama o controle, 109.35. 1935, Alfa Vitor Juliette. Controle Salvador, muito bom dia. O Alfa Vitor de Papatango, Alfa Vitor Juliette, decolado 107 na sua escuta. Papatango, Alfa Vitor Juliette, sua para mil pés, corredor Axé, reporte fora da barra. Mil pés, corredor Axé, reporte fora da barra, Alfa Vitor Juliette. Papatango Zulu, Delta Oscar IRC, local de estacionamento e pista para decolagem. Decolagem da 745, pista no 7, para interseção, só um instante autorização de tráfego em coordenação com o centro Zulu Delta Oscar. Avisa 366, 982. Bom dia, tá 3454, formação Juliette. Juliette, Recife 330, 2 para Copa, só instante, tá 3454. Gente, aguardando. Indicada. Tá 1809. 2072 indicada. ONU decola de Salvador 239, chama o controle. 119.35, bom voo. 1935, boa. Reduza para 2209, 2076. 229.